Abandono 606, Sama Recife, ano 2545, bom voo. 545, 606, bom. Trip 5237, tal 3 ADLS, porta estabilizada. É, portaria estabilizado, 5237. Bruno 896, chama Recife, ano 2545, bom voo. 2545, 1896, obrigado. Estabilizado, trip 5237. Trip 5237, completa final, chama Torre 1, 1895, bom pouso. 1895, boa. Salvador, boa noite. Trip 5237. Estabilizado com X-ray visual. Autorizado pouso, pista 10, 110 graus, meia dúzia nós. Trip 5237. Autorizado pouso, 5237. 237, tá com o trem baixado e travado. Confirmando o livre pouso, 110 graus, meia dúzia. Seguinte, 5237. Trip 5237 no solo 09, tá livre até posição 5, parte 3 nessa frequência, Alfa Kilo. 5, parte 3 nessa frequência, Trip 5237, boa noite. Valeu, informador, 3520, muito bom dia, informação brava. 3520, bom dia, só na identificação, desce para 2000 pés, QNH 10 no 3, direto Duna. Oi, Chico, direto Duna, obrigado, 3520, desce para 2000 pés, 1013 agora. Isso. Obrigadão. Sam 3520 está autorizado, ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, Sam 3520, reportagem estabilizada.